Senhor, ontem tive uma boa conversa com um colega de formatura e isso foi há 35 anos atrás. Lembrávamos quanto tempo de estudo, professores ótimos que nos prepararam para vencer na vida. Dizia para ele, glória a Deus porque vencemos na vida. E disse que eu estava me preparando para a velhice, quando ele riu e disse, não faça isso, porque ela chega mais cedo. Bom, isso não é verdade, porque o dia ainda tem 1440 minutos. Eu te peço um minuto de atenção todo dia. Fique com os outros 1439 fazendo o que desejar, mas pensando nisso que eu vou te dizer hoje. É muito bom vencer na vida. Professores, pais, cursos, muitas coisas nos ajudam e nos preparam para vencer na vida. Mas melhor do que vencer na vida e mais importante é vencer na morte, para que tudo não esteja perdido. Mas só Jesus ensina e prepara para vencer na morte. E a minha oração é que você vença na vida e esteja preparado para vencer na morte. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.